Jesus, teu nome é santo, amável teu querer. Louvor supremo e puro amor, queremos te render. Poder e honra e glória a ti, nós vimos tributar. E com sincera devoção teu culto celebrar. Jesus, teu nome é santo, merece o nosso amor. És nosso Deus que está nos céus e nosso protetor. Jesus, teu nome é santo, venceste sobre a cruz o teu sofrimento.